louco! Ai, me deixa lá! Nossa, vai foder, caralho! Batatinha! Vamos morrer! Chega de sonhos, chega de sonhos! Entenda, minha verdade não é muito lógica. Entenda, você é muito escatológica. Você come bosta, é por isso que eu gosto de você, garota. Só faço músicas pela metade, porque elas são do demo. Meu demonologista favorito era Sigmund Freud. Ele falou que toda criança nasce... Psicológica. Caralho!